bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nós somos os Críticos, né? Um aqui quem fala Matheus Des. Aqui é o Thiago Sepúlveda. Aqui é o Thiago Viana. E esse é o CCN Cast de número 9. Hoje a gente vai fazer um especial sobre a Comic Con Experience 2015. É isso aí, a Comic Con Experience aconteceu, foi aí o maior evento de cultura pop, geek, nerd da América Latina, né? E aconteceu aí entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2015, por isso que ela se chama do Comic Con Experience 2015, né? Pois é. E aí é legal ver que essa é só a segunda edição e ainda assim foi um evento gigantesco, né? 4 dias de evento e tirando quinta-feira que foi o dia mais vazio, sexta e sábado lotaram. Infelizmente a gente não conseguiu ir no domingo, mas esses dias que a gente pegou, a gente viu que é realmente um evento enorme. É verdade. Na verdade, o Thiago Sepúlveda foi no sábado só, né? Isso, só foi no sábado. Que a gente foi como civil. Ah, é interessante é importante dizer que a gente conseguiu ir como imprensa, né? Na quinta e na sexta. Eu e Matheus, porque infelizmente a gente só conseguiu duas credenciais. E aí no sábado. Dias. Isso, pros dois primeiros dias. E aí no sábado nós três fomos como civis. Todo mundo de civil, todo mundo a paisana, né? Exato. Exatamente. Então vamos começar por aí. Matheus, perguntar pra você aí, que finge que eu sou o orelha, o cara que não, sim, não sabe. Qual a diferença de imprensa e de civil, assim? Porque muita gente me perguntou, né? Muitos dos meus amigos que não foram me perguntaram, então queria que você explicasse pra galera qual que é a principal diferença. Cara, acho que a gente tem que começar falando sobre a fila, né? Porque o que acontece? A Comic Con Experience, apesar de estar no segundo ano, ela já é um evento absurdo, assim, já é uma parada muito grande, cara. Então, assim, a gente vai precisar usar a imaginação do amigo ouvinte agora, né? Porque tem um prédio que começa a fila, que é um prédio garagem, e aí você anda, vai, qual o tamanho daquele espaço ali que a gente anda de um prédio pro outro? Cara, deve tem, ser tem o quase tamanho um quilômetro de... ali, tem, cara. Deve ser o tamanho de 800 uma metros. Rua. É, o que seria uma rua, um quarteirão, uma coisa assim, de uma ponta a outra. É, cara, é espaço pra caralho. E assim, na sexta-feira eu fui perceber isso melhor, assim, do que na quinta-feira. E no sábado também, né? Porque no sábado, na sexta eu tava de um lado, no sábado eu tava do outro lado da fila. É uma fila de uns 800 metros, é um espaço entre um prédio e o outro, e que antes de começar o evento, essa porra fica lotada de gente, cara. Então, são 800 metros, e aí a cada pessoa, assim, cada espaço, né, de uma pessoa, cabia 5 pessoas uma do lado da outra. Então, sei lá, se você estivesse na metade, você podia saber que tinha um inferno de gente na sua frente e um inferno de gente atrás de você. E aí o pessoal de imprensa entra separado, né, do pessoal do civis. Então, essa primeira fila aí, por exemplo, você já lima de uma vez, né? Acho que nos dois dias devia ter o quê? Umas 100 pessoas na minha frente. Enquanto no sábado a gente chegou o quê lá, Thiago? Umas 7 da manhã, 6 e pouco da manhã. E já tinha muita gente na nossa frente. É, então o grande lance, assim... Na verdade, eu acho que o lance principal de entrar como imprensa é não pegar essa fila do início. Porque, a assim, primeira fila. Porque dentro do evento, teoricamente, a gente também teria que pegar todas as mesmas filas dos pagantes. Tá? É até pode uma coisa falar. Que eu concordo. Assim, não tem como você separar, sei lá, um terço do auditório principal pra imprensa, sendo que tem mó galera que pagou ingresso, sabe? Então, assim, tá pagando, lá dentro, né? Então lá dentro a gente também pegava as filas, mas essa primeira fila a gente evitava, e o que já era, sei lá, 2 horas a menos de cansaço e de loucura, assim. Então, por esse lado foi muito bom. É o que eu tava falando pros meninos no sábado, né? O pulo do gato é aquela fila do começo, porque quanto mais gente tem na sua frente, mesmo que você consiga entrar, sei lá, 11 horas, sabe? No evento que abre 10, já vai ter muita gente na sua frente em todas as coisas, porque tudo lá dentro tem fila. Até para ir no banheiro, até para pegar uma fila para entrar no lugar tem uma fila. Literalmente. É, literalmente. Quanto mais gente na sua frente, mais fila você pega ali dentro. Mesmo que você não entre muito depois que todo mundo, que nem foi o caso dos meninos, né, Thiago, que chegaram depois da gente, eles não demoraram muito para entrar, mas já tinha muita gente na frente deles para tudo, assim, sabe? Até na nossa já tinha muita gente na frente, então foi meio absurdo, né, cara? E ainda tem duas regalias que eram ótimas, assim, porque na quinta-feira o evento abria meio-dia e a gente entrou 9:30 da manhã, né? Então, assim, a gente teve uma coletiva de imprensa de uma hora e pouquinho e depois a gente teve pelo menos, sei lá, uma hora e meia pra olhar o evento antes do público entrar, entendeu? Pra então, passear, assim, tirar foto. Apesar de ser muito grande, né, de uma hora não dá pra ver todos os visitantes, por exemplo, impossível. Deu pra ver várias coisas antes de delas estarem lotadas, então isso foi muito bom. E na sexta-feira, quando o evento abre 10 horas pro público e a gente entrou também 9, né? Abre 9 pra imprensa. É o que o Matheus tava falando, a gente consegue entrar antes da galera toda. Se a gente quiser ver alguma atração, alguma coisa assim, é correr pra fila. Aí não tem jeito. Mas pelo menos quando a gente chega lá, é possível, entendeu? A fila já não tá esgotada, porque, sei lá, abre 10 horas, mas a 10:30, 11 horas, já tem nego na fila de coisa que vai acontecer às 5 da tarde. Então é absurdo. Assim. Cara, acho que sexta-feira foi o ápice da loucura, assim, cara. Sexta-feira era o dia dos autógrafos do Frank Miller. A sessão de autógrafo dele ia ser às 6:30, né? 6:30. E aí eles liberam um espaço lá para o pessoal fazer a fila uma hora antes, né? Para pegar a pulseirinha e tal, para tentar o ingresso na hora da sessão. Moleque, quando eu cheguei, abri o evento, já tinha gente no diabo ali daquela zona, daquela parte das filas para pegar o autógrafo do Frank Miller, cara. 11 não, e pior que isso, manhã. Pior que isso, quando eu tava indo embora na quinta-feira, 11 horas da noite, que foi a hora que eu consegui pegar o ônibus para voltar, tinha gente entrando pra pegar a fila do evento 11 horas da noite do dia anterior, pra conseguir ser um dos primeiros a entrarem, pra pegar a fila do Frank Miller, que só ia liberar às 5:30 da tarde. Então, assim, o nível de loucura é realmente muito grande. Sim, inclusive... Acabou que inclusive a pessoa perde o evento, né? Só pra... Sim. Por conta de um ingresso, de uma assinatura e tal. Pô, mas eu até entendi muita gente que tava ali, cara. Tinha muita gente que tu via, assim, que tava com camiseta do Cavaleiro das Trevas, aí tava com short do Demolidor, aí tava com aquela bandaninha da Electra, sabe? Então dava pra ver que tinha nego ali que tava ali pra ver o Frank Miller, sabe? Isso eu achei foda, assim, que eu acho que já é um outro ponto muito interessante do evento, que é de trazer, cara, eles trouxeram gente que é meio até lenda, assim, né, cara? Peraí, mas ainda falando sobre as filas, né? Assim, comparando, na verdade, eu vou acabar fazendo muito isso nesse podcast, comparando com outro evento que acontece no Brasil, que é um pouco voltado pra esse tipo de público, né? Que é a BGS. Conheço um pouco do evento. BGS e tal, é o Brasil Game Show. Assim, também tem todo aquele anúncio de ser o maior evento de videogames da América Latina, etc. Também atrai bastante gente. E assim, questão de organização, comparando a BGS com a CCXP, eu fiquei bem encantado com a CCXP, porque eles trataram as pessoas que ficaram na fila um pouco melhor do que na BGS. Eu cheguei até a falar com o Matheus, porque na BGS, o pessoal que... O pagante, né? Enfrenta uma fila incrivelmente absurda pra poder entrar no evento. Questão, assim, de você ficar 5 ou 4 horas na fila debaixo do sol só pra entrar no evento. E aí a mesma coisa, né? Quando entra, rola mais filas. E aí vem também essa parte da imprensa. A BGS, ela tem uma diferença que eu acho que é um pouco melhor em relação com a CCXP, que eles reservam um dia especial pra imprensa. Caraca! Até imagino que não tem como fazer isso na CCXP por conta dos stands e tal, e também por conta das conferências, né? Mas assim, por exemplo, a BGS, ela reserva, por exemplo, a quinta-feira, só a imprensa, ela entra no evento, ela faz entrevistas com pessoas relacionadas à mídia, né? E acaba gerando um conteúdo, assim, um pouco mais diversificado e até mais atraente pra publicar depois. Em compensação, eles também abrem esse dia de... Acabaram abrindo esse dia de imprensa pra pessoas que pagam acesso VIP. A CCXP, ela também faz isso, né? Ela vende acesso VIP pro evento, né? Vende, vende. Que é um pago pacote então... lá de 5 mil reais, né? Que é o Experience. É muito legal esse negócio de abrir pra imprensa. Pois é, eu imagino que a imprensa deveria ter o mesmo tipo de acesso que os VIPs da CCXP têm. Porque, assim, por exemplo, eu imagino que essa credencial que eles vendem deve dar um acesso absurdo, né? Tipo, já que a pessoa paga tudo isso, ela deve conseguir... Esses milhares de reais aí faziam você evitar fila, ter lugar na frente de painel que você quisesse assistir e conseguir autógrafos, né? Autógrafos e fotos com os artistas que você quisesse. Praticamente dava liberdade de fazer o que você quisesse sem pegar fila. É uma estrela do Mario, sabe? Tipo... Aí, nessa situação, acho que só excluiria, no caso, essa questão, né? De pegar autógrafo e tirar fotos. E parece que tem acesso a um hotel também, que tem lá perto. É. Mas assim, agora eu queria voltar no que o Thiago falou de aproveitar o evento. É, isso é uma coisa que eu subestimei o evento. Devo dizer que eu subestimei o evento. É a primeira vez que eu vou na... O Thiago subestimou muito o evento, mano. Eu também subestimei, assim, cara. Eu ficava falando assim, Thiago, faz tua programação aí, Thiago, faz sua programação. E o Thiago só, não, deixa rolar e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é porque a gente tem um pouco desse espírito de vira-lata, né? Que é o que falam aí pelas internets. Que, tipo, quando é alguma coisa do Brasil, a gente já fica com o pé atrás, né? Achando que vai ser meio fraco e tal. E aí, quando eu, pelo menos, pensei que ia ser bobinho, tipo, qualquer evento de anime, etc. Exatamente, cheguei exatamente lá, essa sensação. Eu fiquei bem surpreso. Isso porque eu não aproveitei o evento igual vocês dois. Tem um fator, cara, evento de anime aí também, igual você tá falando, que eu cresci indo evento de anime. Então, assim, não que eu esteja comparando, né, que não tem comparação. Mas eu imaginei que eu ia chegar num dia e ia conseguir aproveitar o evento, entendeu? Mas eu descobri que você não aproveita o evento. Não dá pra aproveitar o evento. A Comic Con Experience é uma parada de foco. Você tem que, tipo, correr pra entrar. E assim que você entrar, você tem que ir pro objetivo que você tá lá, entendeu? Não tem como você... A gente até fez posts sobre a Comic Con, você pode ver, tá tudo aí linkado. Eu falei um pouco disso lá. Você não pode se dar o luxo de, tipo... Antes de ir, quando eu tava aqui em Brasília, eu achei que eu ia... Ah, vou ver um painel na sala tal, depois eu vou pro outro painel no outro auditório. E, cara, não é assim. Se você quer entrar no auditório Cinemark, você tem que correr pra porra do auditório assim que o evento abre e ficar lá pra sempre, entendeu? Se você tá atrás do autógrafo, você tem que correr pra fila do autógrafo. Não interessa a hora que as coisas acontecem. Se você quer, você tem que correr assim que o evento abre, sabe? É o que eu tava falando, não dá pra você visitar os stands, comprar coisinhas felizes e depois assistir um painel. Não dá, cara. É foco. Você tem que já sair. Isso acaba se tornando, assim, meio que a sua prioridade, né? Porque não é que só porque você vai fazer uma coisa lá dentro que vai estragar todo o evento, né? Assim, por exemplo, eu não consegui entrar no auditório, mas do que eu consegui ver dentro do evento, eu curti pra caramba. Eu acho que isso deixa o evento mais foda ainda. Porque, assim... É isso que o Thiago Sepulveda falou, né? Assim, independente do que você escolher pra fazer ali dentro, você sai satisfeito, né, cara? É muito doido isso. Então, isso aí, no sábado, eu já tava muito mais ligado pra isso. Assim, de sexta pra sábado, eu já tava muito mais ligado pra isso. Assim, tem tanta coisa paralela rolando, cara, que parece que não me dá a impressão de que o evento tá numa segunda edição, assim. Me parece que é um evento que tá aí há 10 anos, já tem história e tal. Porque tem muita fila pra tudo, tem muita coisa legal acontecendo o tempo todo, seja de atividade em stand, de palestra, de sessão de autógrafo com quadrinista, com gente da TV e tudo mais. Você tem que escolher o que você vai fazer e abstrair, assim, o resto, né? Tipo... Exatamente. É muito louco. E me dá a impressão de que, igual o Thiago falou agora, o fato de você não fazer uma coisa, não significa que você não aproveitou o evento, sabe? Porque eu conversei com o Thiago, que mais passeou, né, Thiago Sepúlveda? Você não chegou nem a pegar autógrafo, nem nada assim, né? Assim, primeiramente, o meu objetivo era comprar quadrinhos. Daí que eu acabei, além de comprar os quadrinhos, eu acabei também me surpreendendo pra caramba com os cosplays que tem lá. Eu adoro cosplay, gosto pra caramba de cosplay. E, puta, assim, no sábado, a cada dois passos que eu dava, eu via um cosplay incrível. Eu fiquei maluco, assim, né? Pois e vocês, é, e aí... Qual era o objetivo principal de vocês? O primário, né? Então, cara, como eu tava falando, o Matheus saiu daqui muito mais centrado que eu, mas eu saí daqui meio na loucura, assim, meio no objetivo de, vou passear, vou ver um painel, depois eu vou passear, depois eu vou comprar uma coisa. E não foi assim, a gente foi 3 dias, quinta, sexta e sábado, e eu saí com a impressão de que eu não vi tudo. Eu saio com a impressão de caralho. Eu tinha aqui no domingo pra ver isso que eu não consegui. E, na verdade, eu fui fazendo meu objetivo durante os dias, assim, porque na quinta-feira eu tava nessa vibe. Assisti uns painéis, passei um pouco, não consegui ver tudo. E na sexta-feira eu já sabia quais painéis tinha que ver, já sabia quais filas eu tinha que pegar. E no sábado eu e o Matheus a gente já foi focado em entrar no painel principal do Auditório Cinemark, que ia começar com várias atividades da Disney, e acampar lá e ficar lá até a noite. Foi o que a gente fez, apesar de ter sido meio loucura no início, e a gente já saiu focado pra isso, e a gente nem andou, né, praticamente no sábado. E, cara, a gente felizmente andou dentro da fila, né? É, não andou. Lá no painel, da cadeira pro banheiro, do banheiro pro snack bar, e do snack bar pra cadeira de novo. Exatamente. E é muito doido isso, porque assim, no sábado, cara, eu confesso pra vocês, se eu não tivesse ido pro auditório no sábado, eu não tinha conseguido aproveitar nada, cara, porque eu tava muito cansado, e tinha muita coisa que eu queria ver ainda, mas eu não tinha mais nem energia, assim, pra andar pela feira e tal. Tanto que... Inclusive, eu vou dedurar aqui que o Matheus dormiu durante a pré-estreia do filme Bom Dinossauro. Dormiu de boca aberta, tomando um pescado de susto. Quem é que pode julgar o Matheus, né, velho? Cara, o pior é que eu nem dormi bem, porque toda hora o pessoal batia palma pra alguma coisa, sabe? Então... Batia palma pro filme? Aham. Uh-huh. Ok. Mas nesse caso... Mas ali fazia sentido. Nesse caso eu achei compreensível porque o diretor do filme tava lá, então... Ah, entendi. O pessoal tava... E aí entra um outro ponto, assim, né? Porque, cara, viu, o diretor do segundo filme da Pixar esse ano, né? Que é o Peterson. E aí veio... Apareceu lá o pessoal da dublagem do Zootopia, né? Com o Ricardo Boechat, que é um jornalista super famoso. E o... Esqueci o nome dele agora. O Rodrigo Lombardi. E assim, aconteceu uma coisa que eu achei que não ia acontecer, cara. Porque eu tava conversando com... Eu não lembro com quem eu tava conversando. Provavelmente com todo mundo eu falei um pouco disso. Que me dava a impressão de que os estúdios não estavam botando muita fé na Comic Con, sabe? De mostrar... Porque tem uma coisa que me deixa louco na Comic Con lá de fora, principalmente da de San Diego, que é a desses vídeos vazados. Olha que filha da puta, né? Mas é a desses vídeos vazados. Assim, sabe, da galera reagindo a trailer exclusivo, a puta que pariu, e eu sempre fiquei, cara, eu ficava arrepiado vendo a parada na televisão, assim, sabe, e daí que na segunda-feira, antes do evento, saiu o trailer do segunda, não, foi na semana anterior eu acho, saiu o trailer do Capitão América, Guerra Civil, né, e na, de quarta pra quinta saiu o trailer do Batman vs Superman, né, e aí eu pensei, pô, os caras não estão botando fé no evento, né, porque podia só segurar um pouquinho mais e lançar ele lá exclusivo pra Comic Con Experience. E no sábado teve isso, né, cara? Os caras mostraram esse negócio do Boechat, que é um personagem exclusivo do Zootopia aqui no... Que ele só existe aqui no Brasil, na versão aqui no Brasil, que é uma onça pintada, que é um jornalista. E os caras do painel do Capitão América, Guerra Civil, que são os caras que eu acho muito foda, né? Que são os irmãos russos, só que só foi um dos irmãos, que foi o Anthony Russo, que é uma galera muito foda, assim, que veio do Community, veio lá do Arrested Development, que veio do Capitão América 2, inclusive. E o cara tava lá sentado, assim, na minha frente, sabe? Só isso eu já achei muito louco. E daí os caras ainda mandam um trailer exclusivo, estendido, que só passou na D23, que é uma conferência da própria Disney, sabe? Eu botei muita fé no evento nessa hora, assim, eu pensei, porra, os caras estão na segunda edição e aquilo ali que eu tava achando há dois dias atrás de que os estúdios não estavam botando fé na parada, eu tava errado, assim, sabe? Então, eu achei legal eu ir pensando uma coisa e chegar lá e ser outra coisa totalmente diferente. Sim, e também tem o lance de ter tido a pré-estreia de um filme da Disney, né, que estreou, tipo, um mês antes do que ele vai estrear aqui. Chega aqui em janeiro, isso, né? Isso é bem legal. Assim, o Star Wars não teve muitas novidades, mas é compreensível, porque o filme ia estrear muito perto da data da Comic Con. Então, assim, não tinha nem como eles revelarem tantas coisas. Mas eu tive uma impressão diferente, assim, do um pouco do Matheus. Assim que eu entrei no evento e vi aqueles stands e, sei lá, roupas que foram usadas no filme e itens que foram usados nos filmes. Porra, do Batman vs Superman, do Batman vs Superman, né? Caralho, isso. Que foda aquilo, mano. E tinha umas coisas mais assim, mais bobas, tipo o figurino do Arrow e tal. E na hora que eu vi aqueles stands de 10 metros e super customizados e personalizados, eu já tive a impressão de que os estúdios estavam realmente botando fé na Comic Con, entendeu? É igual o Matheus falou, é a segunda edição, mas você entra e os seus olhos brilham, você fala, caralho, olha o tamanho dessa estrutura e olha o esforço que o estúdio teve pra montar isso pras pessoas. Às vezes era só um instante das pessoas verem, sabe? Das pessoas que nem vendia nada. As pessoas estavam lá só vendo. E, só pra e ainda mostrar assim. E ainda assim teve um esforço muito absurdo dos estúdios. E aí o que o pessoal... Tu disse que tinha o figurino do Arrow lá no evento? Tinha a roupa do Arrow e o arco dele. Caraca, velho, não vi isso. Meu Deus. Isso acontece comigo, velho. Eu tava vendo umas fotos da Comic Con, aí passa por uma coisa e eu falo, caralho, tinha isso no evento? Não, lá dentro do evento mesmo... Acontecia, né? Eu acho que até te falei. Que às vezes eu tava andando por lá e aí eu olhava pra um estande e pensava, porra, eles colocaram isso aqui agora. Não tinha isso daqui, sei lá, 20 minutos atrás. É engraçado. É muito foda isso, né, cara? E aí é uma coisa que o próprio pessoal da Comic Con falou na coletiva de imprensa, né? Eles disseram assim que... Eu até comentei isso com o Thiago, que eu achei muito foda. Que eles falaram que eles estavam fazendo o evento pra, na hora que abrir, ter um molequinho que vai falar, nossa, meu, olha isso, que irado, que demais e tal. E aí a gente saiu da coletiva e na hora que abriu, eu tava perto da porta, assim. E aí entraram dois molequinhos correndo e um falando pro outro, assim, nossa, meu, que irado, parece um parque de diversão, não sei o quê. Achei muito foda, assim. E aí, assim, o que vocês viram lá, assim, de... Que foi o destaque pra vocês, assim? Se vocês fossem resumir Comic Con Experience em uma coisa, seria isso. Eu acho que foi o Beco dos Artistas. Foi uma das coisas que eu mais gostei do evento. Particularmente porque eu não acompanhei sobre, né? Eu não fiquei no site da CCXP olhando quem ia ter stand e tal, mas eu cheguei lá e tinha alguns que eu conhecia, tipo o Rio Tiras, os caras lá da Max Rebo. E aí eu fiquei, assim, primeiro muito alegre, né? Porque eles estavam lá. Eu tive a chance de comprar material deles que eu nunca imaginei que eu iria comprar, porque esses quadrinistas independentes, né? Eles têm o costume de frequentar mais a FIC, que é um evento que acontece em Belo Horizonte e tal, que é mais... Que é a Feira Internacional de Quadrinhos, né? Isso, que é, como sempre, né, a maior da América Latina. Tudo que fala no Brasil é maior na América Latina. Mas, que enfim, o Brasil é o maior país da América Latina, né? Daí que eles geralmente vão pra esse tipo de evento, né, pro FIC. E eu não esperava encontrar eles na CCXP. E eu gostei pra caramba. Assim, primeiro da surpresa, né, que eu tive. E tinha uma coisa também que eu ia comentar quando vocês estavam falando sobre questão dos painéis, né, que teve trailer exclusivo. Não sei se vocês chegaram a assistir os vídeos que o Omelete já soltou sobre a CCXP. Teve um que eles comentaram sobre o trailer do Demolidor, né, da segunda temporada. Sim, que da segunda temporada, mano. Pois é, eles estavam elogiando primeiro, né, o pessoal que assistiu o trailer e que não soltou na internet. Que, assim, não vazou? Não vazou. O pessoal do Omelete, né? Eles agradeceram e tal, o público, por isso, né? Por conta da educação que o brasileiro teve, por incrível que pareça, não teve nenhum ruim. É porque não ia ter como monetizar, né? O trailer vazado, aí os caras nem pensaram nisso. Ah, mas às vezes só pelo Rui BR, né? Já é motivo pra fazer o mal. Cara, mas não, puxando isso aí que você tá falando, dos painéis e das coisas exclusivas, isso foi o que eu mais gostei no evento. Assim, eu já falei lá atrás, eu saí de Brasília falando, vamos lá e vamos ver o que vai dar. E quando eu cheguei na Comic Con, descobri que os painéis são demais, assim. Eu tava até comentando com o Matheus, assim, o quanto a gente é bobo de... Tá ali super feliz porque tá vendo uma coisa exclusiva que vai sair mês que vem na internet. Cara, mas é muito demais, cara. Exatamente, essa é uma sensação muito gostosa. Ainda mais quando é de coisas que você gosta mesmo, sabe? Cultura pop, assim, a gente que é aficionado por filme, por seriado. E o Matheus mais do que eu por quadrinhos e tal. E ver os seus artistas que você gosta ali, parte deles, né? E ver conteúdos exclusivos e ver esse trailer do Demolidor que não vazou até hoje. Ver cenas dos bastidores de Star Wars. Que saiu um dia depois. E dos mesmo caras assim tietando, né? Os atores de Star Wars tietando os atores de Star Wars, né? Exatamente. Achei muito demais. E pra mim essa foi a melhor parte, assim. Foram realmente os painéis. E eu já sei que no que eu vou focar no que vem. Já vou sair daqui com essa ideia certa, assim. Eu também me senti meio burro, assim. Porque entre os painéis eu tava conversando com a minha namorada. E aí teve uma hora que eu falei assim, não, o painel de Star Wars Wars não teve nada de novo, não, mas mostrou um vídeo aqui, né, dos bastidores e tal. Aí lá, legal, é um que tem o John Boyega tietando lá, o Harrison Ford. Aí eu, é esse mesmo, como é que tu sabe? Ela, não, é porque eles acabaram de postar aqui no perfil oficial. Aí eu fiquei assim, meio, tipo, porra, tô pagando pra ver um negócio aqui no telão e ela tá assistindo de graça em casa ao mesmo tempo, assim, né? E aí eu me senti meio burro, assim, mas aí quando começou a próxima atração com a galera toda pirando, assim, e ficando maluca, porque eu acho que é uma energia, assim, muito esquisita, né? Não sei se tu já concorda, assim. Não, mas totalmente. Do mesmo jeito que você compartilha a fila com essa galera, na hora que você consegue entrar, ou na hora que você consegue falar com o seu artista predileto, ou na hora que você consegue, sei lá, brincar no stand, que seja uma coisa mais simples, a energia de todo aquele momento e de tanta gente que compartilha o mesmo gosto que você, tá tão feliz quanto você, te bota pra cima, sabe? Isso. Sim, é bem legal. Sim, totalmente. E aí você se esquece do cara do seu lado que tá com CC, você se esquece que você tá há 7 horas sem comer, você se esquece de tudo, cara. E você sente a galera gritando e nego batendo o pé no chão e o chão tremendo assim, e você esquece que você tá com medo de cair daquela porra daquela arquibancada e você só quer gritar junto, assim, sabe? É muito maluco. Eu tava falando com o Thiago, na véspera, assim, do painel do Reza Lenda, que falaram, assim, que ia atrasar um pouco porque o Calan Raymond tava no aeroporto. E aí eu falei pro Thiago, pô, tô achando que eu tô em Brasília, cara. E aí, no dia seguinte, até no final do mesmo dia, assim, ali na véspera do painel da Netflix, eu já não sabia nem onde eu tava, assim, não sabia se tava em Brasília, não sabia em São Paulo, sabia que eu estava na Comic Con Experience, sabe? E é muito foda. Inclusive, esbarrei com o Joe Prado lá no Beco dos Artistas, o Joe Prado que tava lá no painel da DC e tal. É muito foda, cara. O Maurício de Souza. Ah, essa do Maurício de Souza foi pai. Eu te falei, conta aí que é boa. Eu acho que não. Mandei. É porque na sexta-feira eu tava meio rebelde, assim, e tal. E aí eu tava na fila pro painel que ia ter do Maurício de Souza, né? Que é legal a gente falar também que tinha 3 auditórios, 4 contando com um auditório lá que era mais executivo e tal, era pro pessoal do outro perfil, né? Que era a parte. E aí eu tava nessa fila pro auditório Ultra, que ia ter um tributo ao Maurício de Souza. Teve uma hora que ele passou, assim, ele tava entrando pro tributo. Engraçado, porque ele tava andando, assim, com 300 seguranças ao redor dele. E todo mundo sentado na fila, assim, ninguém tava, tipo, nem levantando a cabeça, assim, pra falar, olha, Maurício de Souza e tal. E aí tinha uns molequinhos atrás de mim, assim, que um virou pro outro e falou, quem é esse aí? Aí o outro falou, é o Maurício de Souza, e a gente tá indo no painel dele e tal. Aí eu, porra, que escroto, né, cara? Olha só que absurdo. Nessa edição da Comic Con a gente não teve o que tem lá fora, né? Que são os artistas andando livremente pelo evento, assim. A gente teve algumas brincadeiras, tipo, sei lá, o Bocó do Danilo Gentili andando de máscara. Ele tava andando de máscara pelo evento, sozinho. E ninguém sabia que era ele, assim. O que já aconteceu ainda bem com... Tomara que eu não tenha esbarrado com ele. Nem de brincadeira. É, o que assim, na outra Comic Con de San Diego aconteceu com o Bryan Cranston, né? Ele foi fantasiado com a máscara dele mesmo. E ninguém parou o cara, sabe? Então aqui a gente tem o nosso Danilo Gentili aqui fazendo a mesma coisa. E não compara, claro. Mas tinha uma coisa muito legal, que era o tapete vermelho, né? Que a equipe da CXP chamava de tapete vermelho. Que antes de entrar no painel, todos os artistas precisavam, assim, entre aspas, passar pelo tapete vermelho. Então, mesmo as pessoas que não conseguiam assistir os painéis e nem conseguiam falar com os artistas, elas podiam ficar ali esperando em volta pra ver o cara passar, entendeu? Tanto a galera que tava na fila, quanto a galera que não tava participando de nada, só tava ali do lado. Foi uma coisa bacana também da organização. Não sabia que tinha isso, não. Interessante. Era engraçado, tá, agora porque às vezes a gente tava ali no stand da Panini, né? Que era do lado da fila e conseguia ver a galera passando assim e tal, né? Dando entrevista. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Durin's sons. E agora vamos pra parte triste, assim. Qual que foi a coisa que vocês menos curtiram na Comic Con? Ah, tá. Já sei. Caraca, essa foi demais. Viu? Teve uma coisa que eu achei bem decepcionante no evento. O Batom já tinha até me avisado antes, que era alguns funcionários, assim, do evento, eles estavam claramente mal pagos, estavam tratando as pessoas de forma meio mal educada, meio ríspida. Eu pude presenciar isso da forma mais terrível, que foi no stand da Comics. Teve um cara lá que, meu Deus, ele quase que consegue estragar o evento pra mim, porque ele me tratou assim de uma forma tão, tão grosseira, assim, tão mal educada, que eu fiquei, porra, por que esse cara tá aqui? Se ele tá com tanta raiva assim, né? É só ele sair daqui, saca? Ele não... Porque, tipo, eu não sei se eu preciso contar a história, né? Mas eu tava lá no stand da Comics e eu queria entrar pra comprar alguma coisa, né? Até porque esse era um dos meus objetivos. E eu meio que dei a volta no stand e não encontrei a entrada. Mas eu passei por um lugar que meio que tinha uma abertura, né? E uma cordinha, assim. Aquelas cordinhas de barreira mesmo. E um cara parado na frente dessa corda sem fazer nada. Parei, assim, simplesmente perguntei pra ele se lá era a entrada, né? Assim, ele não falou nada, só apontou pra corda e olhou pra minha cara, assim, com a cara fechada. Tá. Beleza, eu tô saindo. Ele me chama. Eu tava com a camisa do Dark Souls. Ele me chama e pergunta se eu gosto de videogame. Eu falei, sim, eu gosto. Ele, pois é, sabe em videogame quando a gente tem que explorar um lugar e que você tem que se atentar e ler placas? Pois é, aqui na frente, se você olhar, você vai ler uma placa escrita assim, entrada e outra saída. Eu, tá, cara. Valeu pela educação, né? Mas assim, é mais assim, uma situação que, primeiro, né, o lugar tava cheio pra caramba. Eu não dei a sorte, né, de passar na frente do stand pra ver que realmente tinha uma placa lá imensa escrita entrada, né? Tanto é que se eu tivesse, eu nem tinha perguntado pra esse cara. Mas foi completamente desnecessário ele ter feito isso. E, inclusive, quando eu cheguei nessa entrada, né, que ele falou, passei por acaso, eu vi uma fila absurda só pra entrar no stand e comprar alguma coisa dentro. Então, assim, aí já encaixa outro problema. Tinha fila pra tudo, né? Normal. Você meio que espera por isso. Só que você tem que entrar em uma fila gigante, perder, sei lá, meia hora, 40 minutos na fila pra poder entrar em uma loja pra comprar, eu acho isso meio zoado, velho. É muito zoado. É, mas é tanta gente, velho. Todas as lojas tinham uma fila do caralho. Consegui imaginar como resolve isso, entendeu? Tipo, eu fico também chateado com as caixas, filas. Coloca mais stands, pessoas atendendo, mais... Eu não sei, assim, aumenta o tamanho do stand. Tinha espaço pra aumentar o stand. O atendimento do stand da Comics em si tava fraco. Eu acho que eles estavam com mais fila justamente porque eles estavam sendo ineficientes lá dentro. Porque tinha até uma galera legal, assim, que te mostrava onde tava tal coisa lá dentro. Mas no caixa, por exemplo, não tava funcionando a operação. Se você fosse olhar no da Panini, por exemplo, tinha 5 ou 6 caixas paralelos, assim. E tinha uma mulher organizando a fila dizendo qual caixa era o que tava vazio. No stand da Comics tinha 2 pessoas atendendo no caixa. E aí eu fui comprar um Sandman Prelúdio lá. Foi até engraçado essa parte que eu tomei um susto. Que eu sabia que o número 1 do Sandman Prelúdio era tipo coisa de R$20. E aí eu tava comprando o 1 e o 2. E aí a mulher passou o primeiro 2 e ela falou, não, tá, é R$160. Aí eu, opa, peraí, que porra é essa? Isso foi onde? Na Panini ou na Comics? Na Comics, no stand da Comics. Meu Deus. E aí, pois é, ela não é R$160. Eu não, como assim? Ela não, tá aqui, ó, Sandman e tal. Ela não, esse aí deve ser o Sandman Absolute, né? Que é o grossão, assim. Esse aqui é um novo que tá saindo. Ele deve estar em torno dos R$20 aqui. E ela ficou, assim, uns 5 minutos procurando no arquivo, sabe? É, despreparo total, no sistema deles, né? O quadrinho. É, e aí eu, não, eu vou dar uma volta e depois eu passo aqui. Aí eu fui na outra loja e comprei, assim, coisa de... Gastei 1 minuto dentro da loja. Foi quando tava certo, fechado, né? Assim. É, e pelo preço certo, que é o mais também, aconteceu o mesmo comigo. Eu acabei indo em outra loja, né? Uma lojinha até pequena e tal. Assim, cheia de gente, você mal conseguia andar e ver os quadrinhos. Meio que você tinha que esperar o cara sair pra poder começar a dar uma olhada. Mas eu acho que, não sei, deve ter gastado 5 minutos pra encontrar o que eu queria comprar, pagar, né? E isso aí. Eu não entendo por que, que um stand bem menor conseguia se organizar melhor do que uma loja que tem um nome grande, né? E que ainda bota pessoas despreparadas, né? Pra te atender. Cara, mas vou assim, entrando no que você tava dizendo, vou falar que não foi só a galera do stand, viu? Porque eu e o Matheus, a gente foi maltratado também. Assim, pra jogar real, a gente não sabia ao certo quais as regalias que a gente tinha como imprensa. Então teve ninguém um momento sabia, que a gente foi, né, conversar. Isso tava bem confuso. Mas teve um momento que a gente foi conversar com uma mulher pra perguntar pra ela, né, o que que eram as pulseirinhas que estavam distribuindo, como que a gente fazia pra conseguir, se a gente tinha acesso a um lugar especial. E aí, tipo, do nada, assim, desnecessário, ela foi mó irônica com a gente, perguntando, que pulseirinha, como assim, o que que vocês estão falando, isso é coisa do estúdio. Como e, se assim, ela não soubesse, né? E tipo, sendo irônica pra caralho, saca, assim, em vez de ser educada e explicar pra gente. Isso é porque ela tava no balcão de informação pro pessoal da imprensa. Caraca. Isso, exatamente. E... Meu Deus. Achei que vocês tinham perguntado pra, sei lá, uma pessoa que cuidava. Não, a gente da organização mesmo. E aí o próprio Borgo tava tratando as pessoas mal, né? O Matheus aí escreveu lá no post exatamente o que aconteceu no painel da Netflix, que foi uma coisa meio triste, assim. Mas... é bizarro. Ele tava tratando o público pagante que faz o evento dele funcionar como crianças, assim. Ele tinha hora que ele era até mal educado com as pessoas, né? Ele chegou a chamar parte do público dele de burro, né? De ovos podres. De ovos podres e, tipo, é uma postura completamente antiprofissional, então... O próprio Borg e a equipe do Omelete, ficava muito claro que eles estavam muito felizes e muito empolgados em estar ali, sabe? Mas, ao mesmo tempo, dava pra ver que eles estavam muito nervosos. Então, eles acabavam falhando um pouco nessa questão do painel, assim, de apresentar o painel e de criar um negócio legal ali, né? E daí, o Borg, sei lá, entrevistou David Tennant, Kristen Ritter, Frank Miller, mano. Em cima de um palco. Então, eu consigo imaginar tanto a alegria que ele tava, quanto o nervosismo que ele tava, sabe? Mas eu acho que faltou, assim, não sei, pra mim faltou, assim, um pouco de contato com o próprio público, sabe? Pra ver o que que tava funcionando, o que que não tava funcionando. E aí, quando disseram pra ele o que que não tava funcionando, ele ficou meio chateado, né? Teve até um cara que tava entrevistando, foi no painel da Evangeline Lilly, ele tava entrevistando ela, mas ele tava tão nervoso que eu até comentei com o Thiago, assim, o Thiago Viana, parece que esse rapaz aí não tem muito senso de humor, porque ela fazia umas piadas e aí todo mundo ria e ele continuava sério olhando pra cara dela, assim, e aí ele já emendava em outra pergunta, assim, sabe? A Evangeline Lilinda, ela é o cúmulo da simpatia. O painel dela foi ótimo de se ver, assim. A galera toda ria junto com ela. E aí o cara tava lá no palco com cara de sério. Ele não fazia nem aquele depois que ela acabava de responder. Ele só pergunta, ela respondia, brincava, não sei o que. O público ria e ele ia lá e fazer outra pergunta. E ela era devia estar muito nervoso, né? Era tragicômico de se ver. Dava pra ver que ele tava muito nervoso, assim, cara. Se bem que no painel dela, deu muito certo, porque ela é muito safa. Então, teve uma hora que ela começou a apresentar o painel sozinha, assim, sabe? É isso que eu ia falar, ela podia estar lá sozinha, não precisava de apresentador. Sério, ela começou a chamar o pessoal pra fazer pergunta, e aí ela puxava os assuntos, e ele ficou lá, sabe, do lado. E eu entendo, assim, eu também ficaria muito nervoso se eu estivesse lá, assim. Se eu fosse um repórter, por melhor repórter que eu fosse, mas me colocasse numa posição de apresentador, assim, né? E aí eu acho que faltou um pouco disso, assim, de um apresentador ali, sabe, que tivesse experiência com gente grande pra dar uma desenvoltura melhor pro evento, assim. E eu acho que teve um desencontro ali esquisito entre o pessoal da Comic Con Experience com o pessoal da Netflix. Porque aí entra um ponto que eu achei muito foda, a nossa Comic Con, a Comic Con Experience, é a única Comic Con que tem presença da Netflix em todo mundo. Então, eu acho assim, aqui é até o momento, né? Eu acho que futuramente a Netflix, agora que por enquanto, como é o modelo, ela vai começar a entrar nas outras Comic Cons, eu imagino que vai. Mas a primeira e a segunda edição, ela foi tipo exclusiva, assim. Só participou da Experience. E aí, rolou algum tipo de desencontro que o Borgo tava muito nervoso em acontecer alguma coisa, principalmente no painel da Netflix, que nem no painel do Frank Miller foi daquele jeito. E, assim, na coletiva de imprensa, uma mulher até perguntou, assim, vai ter autógrafo com David Tennant? E aí o Borgo respondeu igual o Frank Miller, assim, ele só falou não. E aí a gente até achou caraca, que triste, né, e tal. E aí, na hora dos autógrafos, ele tava lá, lindão, assim, autografando e tal. Então, eu acho que na próxima edição ia ser legal se tivesse uma articulação mais afinada, assim, entre a organização do evento e a organização dos estúdios, que é o que eu acho que criou esse desconforto maior aí na parte dos painéis. Sim, exatamente. É, mas assim, isso nem foi a coisa que mais me frustrou, porque pelo tamanho do evento, não que eu ache bacana acontecer esse tipo de problema, mas eu consigo entender, sabe? Eu consigo entender que pelo tamanho do evento problemas vão acontecer, e o Borgo e a equipe do Omelete tá na segunda edição, então tem muita coisa que eles mesmos estão fazendo, que eu imagino que futuramente ele vá terceirizar, como por exemplo apresentar os painéis. Então é uma coisa assim que é compreensível, é esperado. Mas o que mais me frustrou, que mais uma vez eu não sei como resolver isso, porque eu sei que é uma coisa muito complicada, é a não certeza que a pessoa que tá ali na fila tem de que vai falar com o artista. Porque assim, por exemplo, eu fiquei 2 horas e meia pra tentar pegar uma pulseirinha, pra pegar um autógrafo da Kristen, né? E que é a Jessica Jones. E que é isso que o Matheus falou, o Tennant acabou indo lá também autografar junto. Mas a princípio era só da Kristen. E mesmo assim, A galera do evento da Comic Con tava falando o tempo inteiro que não é certeza de que quem pegar a pulseirinha vai pegar autógrafo, porque quem pegar a pulseirinha vai ter direito à fila pra tentar pegar o autógrafo, porque o horário é muito limitado. E então isso me frustrou bastante, assim, porque os artistas têm um tempo muito limitado pra falar com a galera, e a galera se dedica muito pra falar com o artista, que, por exemplo, eu peguei 2 horas e meia de fila e não consegui. Mas teve nego lá que pegou 3 horas de fila, 3 horas e meia, e conseguiu. Foi pra fila da Kristen com a pulseirinha e não conseguiu. Ficou mais 2 horas lá e não conseguiu, entendeu? Então, assim, é complicado, porque o tempo do artista é muito curto. Mas, ao mesmo tempo, é tão injusto com a pessoa que pegou 5 horas de fila pra nada, sabe? Então, essa foi uma das coisas que mais me frustrou. Apesar de, mais uma vez, eu não sei como seria uma solução pra isso. Como a gente poderia resolver isso. Mas é um pouco triste. Eu acho que o próprio público tem que ter essa noção, assim, de risco, né? Tipo, de, pô, vou pra lá, mas não é garantia, né? Não, sim, até porque eles avisam o tempo inteiro, né? Mas, assim, eu acho que podia ser uma coisa articulada com os artistas também, né? Porque a Evangeline Linda, por exemplo, ela, no primeiro dia de autógrafo, ela ficou, assim, mais de 1 hora além do período que ela ia ficar, né? Na fila pra autografar até a última pessoa que tivesse lá. Claro que teve uma hora que eles fecharam a fila e aí ficou lá tempo extra pra falar com a galera, né? Pra conseguir autografar todo mundo. Eu acho que iria também um pouco dessa... Mas aí eu acho que é só uma coisa lá mais pra frente que eles vão ter moral pra articular, né? Que é essa questão de poder articular com os artistas. Assim, não, se passa, você pode ficar um pouquinho mais aí e tal. São 200 pessoas, aí você tira aí. Pode diminuir o tempo que você vai ficar com cada pessoa, mas rola de... A recíproca também podia ser verdadeira, né? Tipo, por exemplo, se eles estão distribuindo 120 pulseiras, sabendo que nem todo mundo vai ser atendido, porra, sei lá, distribui 80, sabe? Distribui 70. Então, eu acho que podia tomar medida dos dois lados, assim. Diminuir um pouco as filas, as pulseiras e um pouco a menos do que eles esperam e falar pro artista ficar um pouco mais. Talvez isso compensaria. A gente tá falando como leigo que nunca montou um evento, né? Mas é igual o Matheus tá falando, assim. Se tivesse uma compreensão do lado do artista, folga do lado de quem tá ali recebendo a pulseira, talvez resolveria o problema, pelo menos parte do problema. Mas assim, por mais que você saiba do risco de, porra, tô pegando uma fila aqui, peguei uma pulseira, mas eu vou ficar 2 horas na fila e não tenho certeza. Por mais que você já vá pra fila sabendo daquilo, a frustração é inevitável, assim. No momento que você não consegue ficar chateado, é inevitável. Mas aí também vai do público, né? Porque além desse senso de risco que tem que ter, eu acho que vai na... Ou o evento priva, sei lá, tipo, dá um limite, ou o público passa a se conscientizar, assim, porque, por exemplo, nas filas que eu peguei, assim, lá no Artists Alley mesmo, né, porque eu não peguei autógrafo de ninguém muito grande, assim, dessas filas, eu peguei mais dentro do Artists Alley. Engraçado que eu peguei uma porrada de autógrafo, todos no beco dos artistas, eu acho que valeu muito mais do que esses autógrafos aí que vocês estão falando, ó, foi mal. Desculpa. Eu também me senti muito recompensado com os que eu peguei, viu, foram todos lá no beco dos artistas, e um dentro do painel lá, que eu fui atazanar o Pablo Vilaça pra pegar um autógrafo no livro dele. Mas assim, lá no Beco dos Artistas mesmo, tinha nego que levava a vida dele, pegava todos os, sei lá, pegava todos os livros que tinha em casa e levava pro artista assinar, assim. Tinha nego que levava pro Mark Waid, assim, tudo que tinha no Mark Waid, sabe? Levava Reino do Amanhã, levava Flash. Aí, ao invés de levar Reino do Amanhã, o definitivo, levava o formato, assim, né? Pra ele assinar. Então, tinha nego que ficava muito tempo, assim, com uma pessoa só, com o artista, sabe? Eu acho que falta um pouco ainda pro público esse mancol, assim, de, pô, tem 300 pessoas aqui atrás de mim, eu vou dar uma maneirada, vou assinar só uma coisa ou outra pra ficar mais tranquilo, sabe? É, isso é verdade. Falta um pouco de consciência, né? Mas eu acho que, que ajudaria isso é uma coisa a resolver do... também. Mas isso é uma coisa que eu tava até conversando com o Thiago Viana ontem, ou foi hoje, ou foi amanhã, não sei, mas... Tô falando com ele que a gente não tem essa cultura aqui, né? Principalmente a gente que é de Brasília, no máximo a gente cruza com a porra de um deputado, né? Então, a gente não tem essa vivência, assim, de, ah, fui ali na padaria. Que nem o pessoal lá de San Diego tem, né? Tipo, ah, fui ali na padaria, esbarrei lá com o Keanu Reeves, tava sentado na praça tomando, transformando água em vinho, sabe? Achei que ia comparar com uma coisa menor. Tipo, comparar com o pessoal lá do Rio, que tá em Copa acabando e esbarra com um ator global, né? Só, se bem que o eu comparei com o pessoal da Comic Con, porque o ator global não é exatamente o cara que vai na Comic Con, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que eu acho muito foda, que eu ouvi até no Jurassic Cast, né? Que é o Miotti falando assim que ele foi pra dia Comic Con, aí tem um episódio dele sobre isso, e que ele foi sentar num banco e esbarrou assim com a Evangeline Lilly, sabe? E aí, tipo, porra, esbarrei com a mulher, sabe? Tipo, casualmente. Que é uma coisa que não acontece aqui porque a gente não tem contato com esses caras, né? A gente não tem contato nem com os quadrinistas, então é uma carência nossa mesmo, né? Assim, de, porra, vou desperdiçar essa oportunidade que eu tô com o cara? Claro que não. Eu desperdicei porque eu fui burro, assim, meu celular não tem nenhuma selfie minha com os caras fodas. Mas nego aproveita pra caralho, sabe? E não dá pra tirar razão, né? Exatamente, não dá pra tirar razão, porque não é uma vivência que os caras têm, entendeu? Tipo, eu não vou, sei lá, não vou ali no Kodama, ainda existe Kodama, e vou esbarrar com o Mark Waid, sabe? Inclusive, eu percebi isso quando eu tava escrevendo sobre o evento. Cara, tudo ali era muito fora da minha realidade, assim, sabe? De, cara, eu vi Frank Miller, eu vi o David Tennant e eu vi, sei lá, o Anthony Russo e o Jorge Furtado em um espaço de 24 horas, assim, sabe? É muito absurdo pra mim. E... Eu até brinquei com os amigos meus. Você se sente uma criança do interior, né? Parece aquela criança exatamente. Do interior que viu um cinema pela primeira vez, assim. É esse mesmo brilho no olho que você tem, assim. Você fala, puta, eu moro em Brasília e, cara, eu não tenho nada nem perto, que chegue nem perto disso, assim. É uma sensação muito estranha. Até o metrô tá na linha amarela, eu queria um autógrafo da linha amarela do metrô de lá, então... Então não dá pra culpar essa galera também por extrapolar, assim, sabe? Levar 30 coisas pro pessoal assinar. Porque é uma galera que sabe que talvez não tenha isso da próxima vez, sabe? Não sabe quando vai ter isso de novo. E eu acho que o pessoal do Frank Miller era o pessoal que mais tinha essa razão, assim. Porque além de ser uma porra de uma lenda dos quadrinhos, é um cara que tá muito velho, tá muito doente. Tá com o pé na cova, né? Justamente, tá com o pé na cova. Então tá que tinha filha da puta ali que queria só autografar um Cavaleiro das Trevas em inglês pra vender por milhares de reais no Mercado Livre, né? Mas tinha nego lá que tu via que era muito fã mesmo e que sabia que se não pegasse o autógrafo aquele dia, nunca mais ia pegar, assim. Então, é uma parada que eu achei muito foda, assim, de ter esse contato, assim, sabe, com esses caras, meu. Não sei vocês, assim. Pô, é muito legal isso, assim, tipo, de ter o contato com os caras. Mas vamos inverter o tabuleiro um pouquinho, assim. É uma impressão que eu tive, pessoal. Eu quero saber se vocês tiveram a mesma impressão. Que os artistas, eles pareciam todos super felizes de estar lá, sabe? Sim. Pareciam todos... Todos estavam sorrindo, todos estavam super agradáveis. Eu não ouvi nenhuma história de artista maltratando nenhum fã. E você ouviu uma? Eu Bom, tenho por isso que eu tô... Por isso que eu tô jogando na mesa aí, eu quero ouvir as histórias. Mas assim, do meu lado, os painéis que eu assisti, tava todo mundo muito feliz de estar ali participando, de estar ali com a galera brasileira. A própria Evangeline disse que a galera da Comic Con do Brasil era mais calorosa, mais feliz e mais legal do que a galera da Comic Con de San Diego. Então, pra você que tá ali no painel assistindo, ouvir uma coisa dessa é é um prazer, sim, assim, nossa, sabe? É muito bom, é muito legal. Só que eu tenho uma história meio triste, assim. Eu fui no lá no Beco dos Artistas mesmo, tava uns Finch lá, né? Que é o David e a Meredith Finch, que é o pessoal que tá com a Mulher Maravilha agora, né? Dos pós-convergência. E aí, cara, tinha uma fila bem grande pra pegar autógrafo com eles. E eles estavam, tipo, muito com cara de quem não queria estar ali de jeito nenhum, sabe? Toda hora eles cochichavam um no ouvido do outro. E aí eles riam pro outro. E aí na hora de olhar pra frente pro fã que tava ali querendo falar com eles olhavam, tipo, ah, mais um otário desse aqui, sabe? E aí estavam vendendo tudo muito caro, assim. Tipo, o print eles estavam vendendo por R$50. Aí estavam vendendo uma edição do Cavaleiro das Trevas 3 lá por R$150, que depois eu fui pesquisar e eu acho que é uma versão que tem a edição de colecionador, que tem as capas, né, as capas variáveis, que eu acho possível que seja isso, mas estavam vendendo por R$150, e assim, eles não faziam nenhuma questão de estar ali, nem de tratar ninguém bem, eu achei meio escroto, assim, mas tirando isso, a galera toda estava muito, muito feliz. Se vocês pudessem se dividir em dois, assim, em dois, no máximo, você e mais uma cópia, o que que vocês queriam ter aproveitado mais, assim, além do que vocês aproveitaram? Pô, essa daí eu tenho na ponta da língua. Opa, olha aí. Eu queria ter feito tudo que eu fiz, né? Além disso, de ter feito tudo que eu fiz, eu queria ter pegado a filha da piscina de bolinhas lá do do filme da Dory. Porque, pô, eu passei... Que era uma bela piscina de bolinhas gigante, né? Muito gigante. Essa eu não vi chegando, Thiago. Eu passei lá na frente e eu olhei aquela piscina de bolinha. Caraca, eu sempre quis ir na piscina de bolinha. Quando eu era criança, eu nunca fui e tal, né? E aí, quando eu vi aquilo, Caraca, você nunca foi na piscina de bolinha na vida? Não, nunca. Não, que eu não lembro. Caralho, Thiago, vou providenciar uma piscina de bolinhas se você for entrar. Pô, valor. Então, aí... Não é possível. Eu passei na frente, eu fiquei, putz, deve ser muito legal. Eu vi aquela fila, não vou, não é hoje que eu vou entrar. Que eu vou entrar na piscina de bolinha. E é isso que eu faria se eu pudesse me dividir em dois. Legal, gostei da humildade. Eu sou um cara bem. Mas você ia passar o dia todo na piscina de bolinha, assim? Não sei, acho que era só o tempo de pegar a fila mesmo. Ah. Quando eu chegasse lá, eu dava um... Como é que quando você chegava lá, você chamava o outro Thiago, aí os dois entravam na piscina de bolinhas e se divertiam juntos. Ah, isso, pode ser, boa ideia. Pô, essa também tem na ponta da língua, velho. É conseguir assistir o painel e pegar o autógrafo ao mesmo tempo. Porque, como os artistas têm um tempo muito curto, geralmente a sessão de autógrafos era antes ou depois do painel. Então, assim, você, como a gente falou lá no início, você tinha que já entrar no evento sabendo o que você vai fazer. Então, quem é de painel foi pro painel, quem é de autógrafo foi pro autógrafo. E como eu não sou o cara mais tiete do mundo, assim, eu prefiro ver o painel por motivos de ver o artista e ainda ter o conteúdo. Mas se eu pudesse dividir em dois, eu faria os dois. Eu veria o painel e pegaria o autógrafo. E tu, Matheus? Eu acho que eu veria mais painéis, sabe? Eu acho que eu iria ver os painéis do Auditório Ultra, que eu só vi um painel lá, que era um que eu queria muito ver, que era do Jorge Furtado. Mas eu acho que eu ia querer ter visto mais painéis. Porque no painel dá pra descansar, né? Também. Tem uma coisa que acontece é você ficar cansado nessa Comic Con, cara. Porra, moleque, muito, cara, muito. Então vamos só agora ponderar uns pequenos detalhes aí, que eu queria falar que a comida, a galera da organização do Omelete não te impede de entrar com nada na mochila, não tem revista, então você pode levar o que você quiser pra dentro da Comic Con. Desde que você não leve arroz com piqui, né? Mas se você quiser, você pode. Você não deve levar por uma questão de princípios, mas se você quiser, você pode. Então, você pode levar comidas. Mas se você for pra comer lá dentro, prepara o bolso, porque é tudo muito caro, tudo muito cheio. E às vezes é caro cheio e não vale a pena. Então, principalmente no auditório, né? Então ou leva sua comida ou garimpa muito bem onde você vai comer, porque a alimentação é uma coisa, lá dentro é uma coisa complicada. É, tomara que eles já tenham isso, né, pro próximo ano. Esse negócio, tomara, de poder entrar com sentido. Eu acho que eles vão manter por questões de painel, porque é cultural, assim, das outras Comic Cons, a pessoa entrar no painel e acampar lá até a noite, ficar lá pra sempre. Então, assim, eles seria até desrespeito com o público você não deixar o cara entrar com comida, entendeu? Sendo que ele vai passar, sei lá, 7, 10 horas num painel. Então, eu imagino que eles vão manter, sim. Eu também torço pra que mantenham. E uma coisa assim, todo mundo foi nos stands. Eu tive que tirar um pedaço de sexta pra conseguir ver tudo. É, tudo assim, entre aspas, né? Porque igual eu falei, tem coisa que eu vejo foto e às vezes tudo eu falei, na medida do possível, né? É, na medida do possível. Tudo em questão de stands. E eu queria comentar um pouco sobre a minha impressão dos preços. Eu vi muita coisa que eu acho que não vale a pena comprar, porque a internet me estragou um pouco. Tudo eu olho e penso, puta, eu já vi isso na internet mais barato. Ou teve casos, coisas que eu fiz, assim, de entrar no Mercado Livre e olhar o preço da parada e às vezes ser muito mais barato. E às vezes ser quase o mesmo preço, que aí nesse caso eu comprei, porque eu sou realmente freak de internet. Então, pra mim, os preços dos colecionáveis não estavam muito legais, que é o que eu mais olhei, assim. Pelo que eu vi por alto, porque eu não comprei, mas pelo que eu vi por alto, o preço dos quadrinhos tinha alguns lugares que estavam bons. Eu vi algumas promoções, tinha algumas coisas da Panini que estavam com 20% de desconto, então talvez pra quadrinhos estivesse um pouco mais bacana do que pra colecionáveis. E a JBC tava com um stand gigante de mangás, mas eu comprei até, mas não vi promoção nenhuma, era tipo comprar na banca. A vantagem é que você não viu o stand da JBC. Não, eu vi da JBC, eu olhei e pensei, caraca, eu vou passar lá. Aí deixei pra depois, esqueci de passar. Eu tô lembrando só agora que tu tá falando, que bosta. E a JBC tava com uma programação bem legal, porque eles levaram aquele autor daquele mangá, Another, e no sábado, quando a gente saiu do é mesmo, panel, velho? Meu Deus do céu. Sério mesmo, cara. Pra dar autógrafo lá e tal. E quando a gente saiu do painel no sábado, era o que? Era umas 8, 9 horas, Thiago? Tava tendo um show lá no stand da JBC. Que era uma dupla tocando música de abertura e de encerramento de anime, assim. Eu achei muito foda. E era bom pra caralho, assim. Eles eram muito bons. Teve também a apresentação de K-pop, aquelas dancinhas lá. Teve muita coisa no stand da JBC. Mas assim, quanto a preço, tava o preço normal, a vantagem era que você achava coisa ali que você, às vezes, não achava na banca, nem em livraria. Eles levaram algumas coisas que, teoricamente, estavam esgotadas. E os outros estandes tinham atrações legais, mas era fila, né? Tudo era fila. Então, as minhas pequenas ponderações são essas, assim, se vocês tiverem mais algumas pra complementar. De quadrinho, aconteceu uma coisa engraçada comigo, porque eu comprei um cadernado do Coringa, do Brian Azzarello, que o Matheus depois até me falou, assim, eu peguei por R$25, né, achei um preço modesto e tal, e aí depois o Matheus veio me falar que na Panini tava tipo R$17, né, aí eu fiquei aquela sensação gostosa, né, de ter pagado mais, sendo que do lado tinha mais barato. Mas, só assim, que é foda, né, porque tu pensa assim, porra, já tô aqui com o negócio na mão, vou ter que andar isso aqui tudo no meio de uma multidão, vou ter que chegar lá, pegar a fila pra entrar, pra comparar o preço, sabe? Eu acho que tem isso também. O Matheus me fez um grande favor descobrindo um Piada Mortal lá com um descontinho que ele ia levar, não levou e eu acabei levando. Filho da mãe. Ele tá bem conservado, né? Até o que tu comprou, ele tá novo e tal. Não, o que eu tava comprei novo, tava zerado, lacrado. Olha aí, esse daí vale uma nota. Então, mas eu consegui também os descontos legais no stand da pessoal de Tormenta, eu esqueci qual é a editora que eles têm agora, mudou o nome, mas o Manuel até comprou, né, os quadrinhos lá do LED, e tinha uma promoção legal. Assim, o que eu mais vi assim mesmo que não tinha promoção era a questão de quadrinho lançamento, né? Que era o mesmo preço que você encontrava em qualquer livraria ou então até na internet. Mas de resto, acho que a maioria tinha um descontinho, então. Eu acho que eu não vi muito desconto também no Beco dos Artistas, né? Eu acho que o pessoal não tava vendendo muito desconto. Acho que o que valia mesmo ali era você conseguir interagir com o artista, né? Sim. Pegar o autógrafo e tal, conversar com ele. Acho que vale mais por isso. Pelo menos pra mim, vale mais por isso. Até mais por conta também de eu ter ido mais em artistas pequenos e tal, artistas independentes. Tu começou a falar do Mark Wade, dos irmãos não sei quem. Putz, cara, eu caguei pra esse pessoal. Não passei nem perto. Eu não, nem encostei assim na mesa. Sério, pra caraca. Tá muito quebrador de paradigmas. Tu tá igual o Thiago. O Thiago falou assim, ô, tu tá onde? Aí eu falei mó emocionado, assim, não, eu tô na fila do Mark Wade e tal. Aí ele vira e falou, esse aí é o famoso quem? Aí eu, porra. Cara, eu não sou um cara dos quadrinhos, desculpa. Não podia ter cagado mais, assim. Eu acho que é isso, assim, de programação de stand, né? Cada estúdio levou algumas coisas relacionadas aos filmes que estão pra sair. Então, no stand da Fox tinha coisa do Peanuts, né? Do Snoopy. Tinha coisa de X-Men, tinha coisa de Deadpool pra tirar foto, né? O stand da Sony tava com uma atividade bem legal lá, que era daquele filme Inferno. Que é um filme que vai estrear, que é a nova aventura do Robert Langdon, que era em parceria com o pessoal daquele Escape 60, né, o nome? Isso. Só que lá era uma versão Pocket, que você tinha que resolver um mistério lá em 15 minutos, que eu achei bem legal. Escape 15. É, justamente. Eles estavam com um stand lá dentro do stand da Sony, tinha uma parte lá que era da Quinta Onda, que tinha tiro ao alvo, que eu achei muito doido. E aí no final... PS4, que eu não tava sabendo disso também. A maior premiação de cada dia levava um PS4, que eu achei muito doido. Genial. Isso. Falando em PS4, tinha no stand da Vivo um Oculus Rift para as pessoas experimentarem, o que eu achei bem, bem inusitado, principalmente por conta da fila, que era minúscula. Acho que era por conta de ser o stand da Vivo, né? E ninguém, assim, as pessoas nem viram. Fora. Eu, por exemplo, nem caguei. Eu descobri só no segundo dia que tinha um stand da Vivo. Eu olhei pra aquela porra roxa e falei, que porra é essa? Aí eu vi Vivo, aí eu realmente caguei e fui embora. O stand da Vivo tem aquele negócio do Dr. Who, que é o filtro de percepção, né? A gente passa o olho, aí o olho vai direto, assim. Ele não consegue parar no stand da Vivo. Eu consegui quebrar esse filtro e experimentei o Oculus Rift pela primeira vez. Só que era uma pena que a versão que eles tinham lá era muito antiga, além do joguinho que eles tinham, era bem uma resolução bem baixa e, assim, você colocava na cara, você ganhava, assim, na hora, 5 graus de miopia. Era absurdo, mas até que foi legal. E é basicamente isso, né? Foi basicamente isso. Apesar dos pesares, foi uma experiência muito legal. Pelo menos pra mim foi muito legal. Com certeza. Eu acho que é engraçado que eu comecei a perceber o quão foda foi. Assim, eu percebi lá, né? Mas eu percebi definitivamente o quão foda foi quando eu tava escrevendo algumas partes lá daquela trilogia de 3 posts lá sobre o filme, sobre o evento, assim. E daí que eu fui percebendo, assim, nossa, caraca, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito fora da minha realidade e tudo mais. Então, é um negócio que mesmo que você vá pra andar, cara, mesmo que você só fique andando, assim, de um lado pro outro, sim, ainda é muito massa, porque é uma atmosfera, os caras conseguiram construir uma atmosfera que só de você estar ali dentro, você já se sente, assim, num lugar muito foda. Menos quando você tá perto do stand do Alvin e os Esquilos, que fica aquelas porra daqueles barulhos. Cara, é o stand mais irritante da feira. Ficava perto da praça de alimentação, e você comia com aqueles esquilinhos nojentos, cantando, sim, o dia inteiro com aquela voz nojenta. Meu Deus do céu, sério. Era o stand mais irritante da feira. Chega assim, era engraçado perto, no primeiro momento, depois dava a volta e você tinha vontade de chutar aqueles esquilos malditos. Pra mim, eu percebi que o evento foi foda quando, que nem eu tinha dito, eu dava 2 passos e topava com um cosplay muito louco. E também, porque assim, teve um amigo nosso que ele não foi pro evento, mas ele lançava uns desafios no grupo que a gente tem no WhatsApp, do tipo, ah, duvido que vocês encontrem tal cosplay, duvido que vocês encontrem esse outro cosplay. Aí teve um que ele falou, ah, duvido que vocês encontrem o cosplay da Spider-Gwen. Porque não é muito conhecido e tal. É uma referência meio obscura, né? É muito isso. Específico. É muito específico. E aí que igual a gente encontrou lá. Que o Thiago tava, né? Também. Thiago Sepúlveda. Também. Porque eu não esperava que ninguém reconhecesse, mas reconheceram. Então, e aí a gente encontrou o cosplay da Spider-Gwen e etc. E quebrou a cara desse nosso amigo. Mas é isso, sim. Eu achei bem foda. Então, vamos fazer aí um pequeno guia de sobrevivência pro ouvinte aí que vai pra Comic Con Experience 2016? Vamos lá. Então, vamos fazer assim, ó. Primeiro, cada um dá uma dica que considera essencial, assim, que se a pessoa não souber disso, ela pode se fuder muito. E aí, depois a gente vai pontuando mais coisas, pode ser? Tá, então eu vou começar. Começa aí. A minha dica essencial foi uma coisa que eu aprendi na prática. Não subestime o evento. Simples assim, não subestime o evento. Olha a programação, vê o que você quer fazer, foca naquilo e, tipo, sei lá, se você só vai poder ir um dia, se seu objetivo é o autógrafo do artista tal, cara, foca naquilo e não fica triste por não ver o evento ou por não ver o painel. Então, assim, já saia de casa sabendo o que você quer e foca naquilo, sério. Eu acho que é isso que faltou pra mim nos primeiros dias de evento. Ainda bem que sábado eu consegui consertar, mas a minha dica principal é foca no que você quer. A minha dica é, se você não for um maluco igual o Thiago de Mello, que... E o Matheus, inclui ele nessa não, também. Não, não, peraí, não, não sei só. Que droga, então vai tomar de que chega com a oportunidade, chega em mente, né, querendo comprar alguma coisa, mas comete o erro, né, de abrir internet. Se você não for um cara desse tipo, economiza uma grana pro evento, porque você vai encontrar muita coisa legal lá, muita coisa cara, massa pra comprar. Sim. Além de quadrinho, né, tipo, eu comprei um tênis lá, velho, no evento. Eu não esperava, não tinha isso na cabeça de comprar um tênis. E seria essa a dica, né, tipo, vai com um pouquinho a mais de grana pra poder, sei lá, vai que você encontra uma coisa que você gosta muito, acha muito foda e te dá louca, né, de comprar lá na hora e tal. E vai que você não acha na internet também, né? também. Você comigo, tem coisa ali que você não acha na internet. Não, e tem coisa que você acha na internet, mas o momento te faz comprar ali, sabe? Tipo, metade das coisas que eu comprei... Metade não, acho que a maioria das coisas que eu comprei, eu podia comprar na cultura do Iguatemi aqui, sabe? Mas é um negócio tão, tão doido que acontece ali, que eu fui lá e, beleza. Vamos. Tipo, também as pessoas normalmente têm, né? Que é por impulso. Eu sou meio frio calculista. Mas, por exemplo, eu fui num stand pequeno dos que tava lá no canto, de nego que só tava lá pra vender coisa mesmo, e comprei um potinho de que imita uma poção de health, uma poção de estamina e uma poção de mana. Então, tipo, isso é o tipo de coisa que você não encontra na internet, sabe? A tiazinha lá do stand faz na mão, bota pra vender pra nego que é fã de RPG. Caraca. Então, esse é um tipo de ouro. Velho, porque... Exatamente. E porque não vai ter exato kit, né? E eu fiquei muito feliz de ter isso, velho. De ter uma poção de estamina e de health em casa. Quem não quer ter uma poção de health em casa? E aí esse é o tipo de ouro que você consegue garimpar lá. Sim, eu vi que o Thiago achou um novo nicho, que é o de artesanato geek, né? Sim, feliz. Cara, acho que a minha dica, ela é mais ou menos a mesma que a do Thiago, assim, mas do ponto de vista de vá cedo e vá com um plano A, um plano B e um plano C. Porque é possível... Que você chegue lá cedo e tenha muita gente que chegou muito mais cedo que você e vai fazer o seu plano A e o seu plano B e você vai precisar de um plano C. Eu saí com um plano A e um plano B para cada dia e teve dia que eu não consegui fazer tudo que eu queria. Então, se programe e se firme, assim. Se você vai fazer uma coisa, faça aquilo. Se não der certo, você vai para outra, mas tenta bastante, assim. É tipo uma prova do líder, né? A Comic Con. E umas dicas menores, assim, a gente podia começar falando do transporte até o evento, né? Que vale mais a pena, vocês acham que vale mais a pena ir de táxi, de ônibus, ir andando? O que vocês perceberam aí durante esse tempo? Assim, eu experimentei várias coisas. Eu usei o táxi, usei o ônibus do evento e usei uma van pirata. Eu só não fui andando, é só isso que eu não fiz. Então, a minha experiência é... Eu também fiz isso em vários horários, então a minha experiência é, se tiver perto do horário de entrada ou de saída, evite os ônibus do evento, porque eu fiquei, tipo, sei lá, quase 2 horas pra conseguir ir do evento pra rodoviária, que é a 10 minutos, 5, 10 minutos do local. Então, assim, se for uns horários mais alternativos, ou muito mais cedo, ou muito mais tarde que abriu, ou muito mais, tipo, antes das 10 do evento fechar, tipo, umas 8h30, 9 horas, eu aconselharia do ônibus do evento, porque é de graça, é confortável, ninguém vai em pé, é... Assim, apesar de demorar, é organizado, mas se tiver em horários de pico do evento, podemos dizer assim, eu procuraria coisas alternativas, tipo táxi, talvez ir andando, o Matheus se arriscou aí em andando um dos dias, e eu não recomendo van pirata, porque é feio, eles podem te sequestrar e roubar seu rim, mas eu fui, foi rápido e tô aqui. Rolou até uma parada meio chata, porque no caso a gente pegou a mesma bandeira, né? Não era tipo a bandeira 2 na volta. E na ida a gente meio que a corrida deu, sei lá, R$9, né? Aí na volta porque como foi um grupo de amigos grandes, foram 2 táxis. E o táxi do outro grupo, o taxista teve a cara de pau de cobrar R$15, velho. Caraca! Aí assim, quanto o nosso a gente pagou, nos mesmos R$9 que a gente pagou, no pessoal que veio atrás da gente no mesmo caminho, pagou R$15, saca? Puta, e eles nem contestaram nem nada? Pior que não, porque o cara, tipo assim, eles pagaram, o cara se mandou. Não sabia. Mas tinha taxista cobrando por pessoa, velho. O que é bizarro, assim. Sério? A gente sabe como é que é, né? Taxista... Tem uns bem honestos, mas tem uns que são bem safados e... Virou uma parada assim. Meio por sua conta e risco, né? É, exatamente. Ainda assim, eu recomendaria o táxi como pra viagem. Como principal. Se bem que no, nos dias de volta, às vezes a fila do táxi estava tão grande quanto a do próprio ônibus, assim. Porque o pessoal vacilava, assim, e às vezes indo pra estação de ônibus, uma pessoa pegava um táxi, assim. Então... Tinha um pouco de desperdício, assim, de táxi na hora de voltar. Teve um dos dias, se eu não me engano, foi na sexta-feira, que a gente tava nessa situação, assim. A fila do ônibus tava muito grande, a do táxi tava muito grande. E aí a gente pensou, pô, e agora, né? A gente pensou em chamar o Uber, mas não tinha nenhum Uber perto. E eu nem sei se Uber é ok usar em São Paulo. E aí a gente foi andando assim, e aí a gente encontrou um grupo que falou, ah, vocês estão andando lá pra Jabaquara e tal, Jarararararaquara, então vamos subir com a gente. E aí a gente foi subindo e percebendo que não tava, os carros, nem os ônibus, nem os táxis, nem, sei lá, as bicicletas, estavam conseguindo entrar no evento, assim. E daí a gente via a parte da saída vazia, totalmente vazia, e a parte da entrada totalmente congestionada. Então, se a gente fosse ficar esperando ônibus ou táxi lá, a gente ia levar uma vida inteira, porque por algum motivo o trânsito não andava. Daí a gente decidiu subir andando, foi o quê? Uns 10 minutos de caminhada, e assim, como tava de galera, já tava escuro, né? Mas como a gente tava de galera, a gente foi tranquilo, não teve nenhum tipo de problema, e ainda encontrava um pessoal solidário, assim, que ia, entrava no grupo, aí depois passava uma esquina, saía. Aí tinha hora que a gente não sabia onde que virava. Aí o pessoal dava dica pra gente. Foi muito doido, assim. Foi uma experiência bacana. Mas é um pouco cansativo, porque é subida, né? Tá subindo uma ladeira ali. É, então... se você não é de São Paulo, cara, quando as pessoas falam subida, é realmente uma subida. Não acho que é uma coisa íngremezinha, não. Porque em São Paulo tem subidas que você consegue ver como se fosse uma rampa. É bizarro. Mas de transporte, eu acho que é isso, assim. Você tem que dar uma testada no momento, assim. Eu só não peguei a Vampirata, né? A famigerada Vampirata. Mas eu peguei ônibus, táxi e fui andando, assim. Pra mim, as três experiências foram tranquilas. Até andando? É, até andando. Foi tranquilo, assim. Porque não é muito mais cansativo do que andar, tipo, várias horas lá dentro do evento, assim, sabe? É tipo andar várias horas dentro do evento, mas numa subida. Só que sem todas aquelas pessoas tirando foto na sua frente, assim. Então você não precisa ficar desviando, não precisa ficar parando e tal. Então é quase a mesma coisa que andar lá dentro do evento, assim. E aí você vai com a galera, você vai no arzinho fresco, assim. Então não é muito mais cansativo, sabe? Do que um momento normal lá dentro do evento. E aí é esse negócio, assim. Como a gente foi conversando, descontraído, passou rapidinho. Eu queria falar pra vocês, assim, Eu sei que as pessoas não gostam de beber água, mas, pelo amor de Deus, leva uma garrafinha ou duas de água na sua mochila, porque, cara, vai fazer falta, sério. Você vai e leve água, precisar. E leve água do seu estado, porque a água de São Paulo é muito esquisita. As águas engarrafadas têm gosto em São Paulo, muito bizarro. Na hora dessas, paulistas deve estar pensando, nada a ver, né? Que bando de estranho. Mas sim, tem uma marca lá que eu não vou lembrar qual que é agora que tinha gosto à água, bizarro. Lindóia, Lindona. Eu quero essa marca aí. Oh, mas, tipo, deve ser uma parada igual leite, né? Que às vezes tu pega um leite e bebe. É uma coisa que parece leite, mas não é leite, porque é só uma bebida láctea. E aí, se duvidar nessa água, devia estar. Tipo, não devia ser água, né? Devia ser. Sei lá. Bebida aquosa, né? Solução aquosa, né? É muito doido, assim. Então, se você puder levar uma garrafinha do seu estado, aproveite. Ah, lá tem bebedouro, às vezes dá pra você encher a água, às vezes tem uns que não funcionam, mas não depende dos bebedores. Não vi bebedouro funcionando lá direito, viu? Vi fila enorme pra pouca água, então consegui levar água de casa. E se você não é de. Se você não é de São Paulo, que nem foi o nosso caso, fique perto do metrô, né? É importante. Ou você fica perto do metrô. No sentido de hospedagem, né? É, exatamente. São Paulo é muito fácil de metrô. Então, se você puder ficar quanto mais perto do metrô possível, sua experiência vai ser melhor e mais fácil. Então, é isso? Ah, é alimentação. Leve alguma comida de casa pra você não pagar milhares de reais lá. Então, galera, acho que é isso, né? A gente falou de como foi, falou de alguns pontos negativos, muita coisa boa. Eu acho que o saldo de todo mundo é mais positivo do que negativo, né? Sim, todo mundo concorda? Como o Matheus falou, é uma realidade que é um pouco diferente da nossa, pelo menos aqui em Brasília, assim. Se você for muito fã de artistas, vai ser um paraíso e ao mesmo tempo um inferno, né? Pra conseguir chegar perto deles, mas ver eles vai ser muito bom. O único artista que a gente vê com frequência aqui é o Nando Reis, né? É o Nando Reis, que praticamente, sei lá, deve ter uma casa em Brasília. Todo mês ele tá aqui. Mas é isso, assim, eu me diverti bastante, foi muito bom. E é isso que a gente tem pra passar pra vocês aí da Comic Con Experience. E aí, eu quero deixar a última pergunta pra mesa aí. Foi épico? Foi divertido. Eu não acho que foi essa, não. Tá, porra. Cara, eu acho que foi incrível, mas eu também não acho que foi épico, não. É, eu também acho que épico é muito hiperbólico. Mas eu espero que, eu pegando por essa edição, eu acredito que 16 é possível que seja épico, viu? É, e aí eu acho que daqui pra frente, assim, até chegar no momento que estagne, né? Que a gente sabe que isso acontece com todo tipo de evento. Mas acho que daqui pra frente ele tende a ficar cada vez mais legal e cada vez maior. Então, vocês vão querer ir ano que vem pela experiência de vocês esse ano aí? Boa pergunta, ano que vem eu pretendo ir os 4 dias. É, eu saí de lá sábado, é triste porque eu poderia ainda ver várias coisas no domingo. Então, eu acho que eu realmente vou querer isso nos 4 dias ano que vem. Sério, eu fiquei bem satisfeito de ter ido só um dia. Acho que eu vou repetir a dose e vou ir só no sábado de novo. Assim, quem sabe eu pegue 2 dias. Não sei ainda. E só quando tiver mais próximo. Caraca, eu tô muito entre vocês dois, assim, porque eu ficando 3 dias, eu vi que eu sei que faltou muita coisa que eu queria ter visto, então eu acho que eu ia aproveitar muito um quarto dia, mas ao mesmo tempo eu saí muito cansado, cara, muito cansado. Eu não sei se eu conseguiria ficar 4 dias, assim. Então, só Deus vai dizer. Ano que vem a gente descobre. Vai ficando por aqui. Se você foi, deixa aí seus comentários e tal. Se você não foi, deixa aí seus comentários também. Diz que você queria ter visto lá. Sei lá, faz pergunta pra gente aí sobre o que teve lá. Se é verdade que estavam dando dinheiro lá no stand da LexCorp. E a gente vai respondendo aí. A gente tava meio sumido aí do CCNcast, porque a gente tá tentando preparar ele melhor pro ano que vem. Então, assim, essa realmente foi uma edição especial. Mas a gente vai tentar voltar com mais frequência, com uma... Vai tentar nada, né? A gente já tá preparando aí que vai ficar foda, vai ficar muito demais. E essa deve ser nossa terceira ou quarta promessa, então... Começa a usar várias palavras. Não promete que vai ser hype. Vai ser muito foda, vai ser do caralho. Pode aumentar a hype aí. Aumenta, coloca a hashtag da hype aí. Hype CCNcast 2016. Pode colocar. Agora fica igual. A gente vai lançar a hashtag pro ano que vem, então, do CCNcast. Vai ser bacana. Vai ser ok. Vai ser ok. Se a gente conseguir a hashtag vai ter cast, já tá ótimo. É. Aí vai ter. Ah, galera, é isso aí. Abração aí pra vocês. Abração, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.